Tirar-nos da condenação confirmada. Olhe para os campos amadurecidos, campos aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Hey! Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Sempre caminhar sobre os montes pra levar o Evangelho de Jesus. Senhor, eu vou me esforçar pra naquele dia te encontrar, no dia da nossa vitória. Eu não posso fracassar.